Feliz sábado a todos. Quais são as consequências do amor? Existem muitas consequências que a gente pode vislumbrar com bastante prazer. A gente imagina um casal que se une em amor e dessa união Deus os abençoa com filhos. E quando esses filhos são criados com muito, muito, muito amor, é tão bonito ver nesses filhos brotar o amor pelos seus pais amorosos. Claro que nem sempre as relações familiares são tão ideais assim, e no meio do amor vem um monte de coisa ruim junto que a gente tem que aprender a trabalhar através do próprio amor. Mas o fato é que o amor genuíno, ele desperta coisas que só ele tem poder de despertar. O amor de Deus, o amor das pessoas, o amor dos irmãos, dos amigos, dos familiares, eles são o real motivo da humanidade ainda existir. Se não fosse essa força poderosa do amor que une as pessoas na hora das tragédias, das dificuldades, dos empreendimentos, dos relacionamentos, certamente já não existiriam mais seres humanos na face desta terra. O amor, sendo a realidade poderosa que ele é, infelizmente não está tendo, entre aspas, o poder de frear o mal, porque mesmo podendo amar, os homens odeiam, mentem, preferem os pecados do que o amor, e essa é uma realidade terrível, mesmo na presença do amor, com a possibilidade do amor. E o título dessa mensagem essa noite é o seguinte: amem uns aos outros e o mundo os odiará. E essa é uma verdade paradoxal, estranha, esquisita, que vai contra aquilo que poderia ser racional e correto de se esperar. Qual que deveria ser o fruto natural do amor? Seria, primeiro de tudo, o arrependimento por parte de quem não ama. Quando eu consegui amar o meu trabalho, quem sabe eu deveria mostrar para todas as pessoas que vão para o trabalho reclamando que aquela é uma atitude mesquinha, fútil, ingrata, ridícula. Muitas vezes de quem não consegue compreender o valor do trabalho, seja no sentido de colocar comida na tua mesa ou simplesmente de edificar o teu caráter. Porque essa é a obra do trabalho. Colocar comida na mesa e edificar o caráter. Mas na obra do trabalho existem muitas dificuldades e muita falta de amor. E quando alguém lá dentro ama o trabalho, ama as pessoas, ama os colegas, ama os patrões, será que isso é possível? Se existe uma pessoa assim, todas as outras elas deveriam se sentir mal por não serem como ela e fazer o quê? Buscar, de alguma forma, aprender como viver nessa atitude de bem-querer, de gratidão, de louvor, de alegria, mesmo sabendo que as coisas não são ideais. Porque o amor pode existir onde as coisas não são ideais. Nós não precisamos mentir para nós mesmos e pensar que os nossos filhos não têm defeitos para que a gente os ame. Nós podemos perfeitamente amar os nossos filhos, mesmo sabendo que eles têm defeitos, que eles têm imperfeições, que eles têm pecado. Da mesma forma, é possível amar o trabalho, é possível amar a igreja cheia das suas imperfeições, é possível amar um mundo que racionalmente não merece amor. Agora, vamos pensar que a gente ama a Deus, ama as pessoas, aprende a nos amar, que é um aprendizado assim, que a gente vai a duras penas, com passos bem tímidos e lentos, aprendendo a amar as pessoas. E vamos pensar que a gente consiga chegar nesse momento onde a gente pode dizer: eu amo as pessoas. E a gente espera ser acolhido pelo mundo quando a gente chega nesse ponto, com um grande abraço, com um grande sorriso, e nós somos recebidos com uma atitude diferente. Abre a sua Bíblia em João capítulo 15, o Evangelho de João, um livro fantástico que contém, quem sabe, o pensamento cristão mais maduro dentro da Bíblia. João, nós não sabemos a idade que ele tinha quando conheceu a Cristo, mas possivelmente ele era uma pessoa bem jovem. Vamos fazer uma estimativa assim bem geral para a gente poder ter mais ou menos uma certeza. João deve ter conhecido a Cristo entre seus 15 e 25 anos. Possivelmente não tinha menos que 15 anos, não tinha mais que 25. E conheceu aquele homem que, em um mundo pagão, em um mundo que odeia, em um mundo que mente, em um mundo que mata, ele conheceu um homem que pregou algo totalmente o contrário. E de uma forma absolutamente paradoxal, qual foi o resultado dessa obra desse homem Cristo? Ser odiado, mas ao mesmo tempo mudar a história do mundo. O mundo não tem escolha em não ser dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é uma escolha que não lhe pertence. Assim é. Porque o Senhor é maior que o mundo. João capítulo 15, vamos contextualizar, né? Cristo se apresenta como a videira verdadeira. E a imagem da videira era uma imagem comum para se referir ao povo de Israel. Isaías capítulo 5 contém uma parábola bonita sobre essa relação de Israel como uma videira que o Senhor Deus plantou. Agora, o texto de Isaías nos diz que Israel era uma videira que você não gostaria de plantar. Por quê? Porque ele queria uvas doces, suculentas, gostosas. Israel produziu uvas bravas, uvas imprestáveis. E Cristo vem cumprir em si mesmo aquilo que Israel não cumpriu. E tudo aquilo que Israel era amargo, que Israel era incoerente, que Israel era apóstata, que Israel era idólatra, que Israel era pecado e pecador, Cristo é absolutamente perfeito. Sem pecado, sem maldade, sem malícia, doce, maravilhoso, absoluto. E antes de ler o texto, nós vamos ler os versos 16 e 17 primeiramente. Assim diz a palavra do Senhor: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Mas isso eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Fui eu que te escolhi, eu te designei para que você vá, dê fruto, seu fruto permaneça, mas eu te mando uma só coisa: ame as pessoas. E essa é uma mensagem que me acompanha. Aqueles que me conhecem, mesmo que me conheçam pouco, sabem que eu sempre enfatizo esse ponto, e nunca como um exemplo de amor, porque eu não sou exemplo de amor. Muito pelo contrário, eu tenho imensa dificuldade de amar o meu pai e a minha mãe. Eu estou começando pelo mais básico da vida humana, né? O pai e a mãe. Uma pessoa que tem dificuldade de amar o pai e a mãe, certamente não é um exemplo de amor, né? E eu assumo isso com tristeza, com vergonha, gostaria de ser diferente, mas não sou. Busco de Deus perdão, transformação, e é uma luta amar o pai e a mãe. Agora imagine amar o resto das pessoas. E essa sinceridade que eu tenho, eu gostaria que vocês também tivessem, não no sentido de se autodepreciar, como eu não presto, como eu sou terrível, isso é verdade. Mas existe uma verdade acima dessa verdade. O amor é possível, porque é a ordem de Deus. E Deus não daria uma ordem impossível de ser cumprida, não faria nenhum sentido. Então quando Deus pede para que a gente ame, o pressuposto é que a gente tem dificuldade de amar, porque senão não precisaria pedir. Seria como Deus me pedir: seja um ser humano, mas Ele não pede isso, porque isso eu já sou. Isso eu já tenho, eu já sou humano, Ele não precisa me pedir isso. Mas quando Ele me pede ame, Ele reconhece a minha dificuldade de amar e a minha necessidade de aprender a fazer isso. Então, isso é importante a gente entender. E Deus nos ama apesar da nossa falta de amor. E Deus nos ensina a amar a despeito da imensa dificuldade que a gente tem de amar o pai e a mãe, de amar o vizinho, de amar o irmão da igreja, de amar inclusive a nós mesmos. Agora, o amor é possível. E ele é possível dentro de uma atmosfera na qual Deus te amou primeiro. Porque essa é a mensagem bíblica: nós amamos porque Ele amou primeiro. A possibilidade do amor não está em nós mesmos por nós mesmos, mas no fato de que nós somos amados. E somente o amor desperta o amor verdadeiro. É porque o meu pai e a minha mãe me amam que eu posso amá-los. E é porque eles me amam que se torna cada vez mais vergonhoso a minha dificuldade de amá-los. E assim deveria ser com todas as pessoas. E especialmente entre os cristãos. E infelizmente o cristianismo inverteu a ordem. O cristianismo acredita, contra a palavra de Deus, que é possível amar a Deus, e amar as pessoas não é tão importante. Mas a sua Bíblia diz o contrário. Se não conseguimos amar aqueles a quem vemos, como vamos ser capazes de amar a quem não vemos? O teste do amor para com Deus é o amor para com as pessoas. Agora, vamos tentar transcender o nosso pecado. Então Cristo morre por nós, Cristo nos salva, Cristo nos ama, Cristo nos usa. E agora, apesar de imperfeitos, surge em nós aquilo que chamamos de amor. E eu tenho bem querer por você, eu te amo dentro da minha limitação, obviamente. E eu te amo, eu te quero bem, eu te ajudo, eu te dou apoio, eu sou contigo. Eu humano e você humano. Então nós estamos juntos numa caminhada de amor. Onde é que vai dar tudo isso? João 15, a partir do verso 18 até o verso 21, vai nos dizer o seguinte: se o mundo te odiar, saiba que primeiro do que a você me odiou a mim. Se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como você não é do mundo, antes do mundo eu te escolhi, é por isso que o mundo te odeia. Lembrai-vos da palavra que eu te disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se eles guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Na hora que a gente chega no amor, porque Deus nos escolheu para amar, então Ele nos redime do nosso não amor e nos capacita a amar. E quando a gente chega nessa condição maravilhosa, que é a condição de amar, Cristo faz uma advertência. Muito bom que você seguiu por esse caminho. Muito bom que você deixou que o meu amor criasse amor em você. Mas eu vou colocar um se. Se o mundo não corresponder ao amor que você tem, da forma como você espera, e ao invés de te louvar, o mundo te odiar, te perseguir, saiba, primeiro do que é você, ele fez isso comigo. E essa é uma revelação da qual a gente não consegue ficar tão desesperado quanto a gente deveria ficar. Porque para nós, o mundo é uma casa, mas para Deus, o mundo é um filho. É diferente. Que a nossa casa se rebele contra nós através de um terremoto, através do qual caia o teto em cima da gente, é uma coisa menos cruel do que o nosso filho fazer uma emboscada para nos matar com uma facada pelas costas. É diferente, certo? Quando o mundo te odeia, é a tua casa que te odeia. Mas quando o mundo odeia a Deus, é o Pai que eles odeiam. Agora, isso é pesado, isso é estranho, isso é esquisito. Mas João, em todo o seu ensino, ele vai dizer assim: não se admire, não se espante, não se maravilha porque o mundo te odeia. Ou seja, isso é o resultado natural que nós precisamos esperar. Depois, se você quiser confirmar o que eu estou te dizendo, 1 João 3, verso 13. Mas vamos continuar aqui no Evangelho de João. E o que é o mundo? Que mundo é esse que nos odiará? Será que é o planeta? É por isso que está assim chovendo e alagando as coisas por aí? Com certeza não, né? Não é o mundo que nos odeia, muito pelo contrário. O mundo no sentido do planeta é coloca comida na nossa mesa, né? Famosa mãe terra que firme e forte ali produz alface, espinafre, couve, arroz, feijão, batata e macarrão e etc, né? Então o mundo, o planeta, não é o que está sendo invocado aqui, mas é um mundo diferente. É um mundo humano que sob a autoridade e poder de Satanás se tornou igualzinho o pai deles. E no próprio Evangelho de João, Cristo se dirigiu a alguns homens, né? Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E onde Deus é verdadeiro, o diabo é mentiroso. E com quem que a humanidade se parece? Não precisa ir muito longe para responder, né? Somos tão parecidos com o diabo. Agora, qual é a real razão pela qual o mundo odiou a Cristo? Abre a Bíblia um pouquinho para trás aí, João capítulo 7. E aqui mais um paradoxo, né? A verdade é cheia de paradoxos. E João capítulo 7, nós vamos ler o verso 7. E para contextualizar, Cristo já havia se manifestado como Messias, já tinha começado a fazer milagres, e em certo momento ia ter a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Os irmãos de Jesus, os filhos, possivelmente de Maria e José, eles começaram ali a instigar Jesus. Jesus, você faz milagres, né? Você é um camarada especial. Então vai lá para Jerusalém e se mostra. Porque você quer ser conhecido, você quer ser famoso. E o texto de João, capítulo 7, vai dizer que os irmãos dele não acreditavam nele. Estou contextualizando. E o verso 7 nos diz algo interessante. Diz assim: Jesus respondendo para os seus irmãos de carne: o mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Interessante, né? Um mundo profundamente vaidoso, egoísta, ladrão, mentiroso, assassino, idólatra. Porque o mundo é a casa de tudo isso, né? Tudo que não presta está aí nesse mundo. Fica estressado, bravo e odioso para com Cristo, porque Cristo revela que essas coisas são más. Porque no fundo, o que esse mundo quer fazer? O mundo quer chamar tudo isso de bem, de bom. As pessoas se entregam ao roubo, mas elas não querem ouvir que isso é mal. Porque sabe o que elas querem dizer que é mal? Mal é você ter 1 milhão de reais e eu não ter nada. E isso justifique que eu roube seu carro, que eu roube a sua casa, porque eu quero um carro e uma casa. Só que vamos colocar um parênteses aí, eu não quero trabalhar para conseguir esse carro e essa casa. Eu quero um caminho mais fácil. Esse é o espírito do mundo. Agora Cristo vem e, podendo ser dono, porque é Deus, de todas as casas, em algum momento do Evangelho ele vai dizer que ele não tinha casa para morar. Em algum momento do Evangelho ele vai dizer que ele não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça. E ainda, além de tudo isso, ele nunca roubou ninguém. Aí como é que o ladrão se sente diante de um camarada assim? Ele se sente pelado, primeiro de tudo, envergonhado. Agora, nesse momento que ele se sente assim, ele pode se arrepender. Mas o mundo toma uma atitude diferente. Não se arrepende. E ainda odeia a quem revela a sua extrema futilidade, maldade, um absurdo. É para essa condição absurda que o pecado conduziu a humanidade. Em outro momento também, a Bíblia diz assim, olha, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3, versos 19 e 20. Agora, essa luz que veio visitar os homens é Cristo. Mas por que odiar os cristãos que não são o Cristo? Interessante, né? Os cristãos partilham da mesma natureza que todos os assassinos, mentirosos, ladrões, idólatras, políticos corruptos, prostitutas, homossexuais, bêbados, drogados e tudo mais que você puder imaginar de ruim. É a mesma natureza que a nossa. E em nós cristãos existe o potencial de fazermos os pecados que eles também fazem e até piores, se a gente não der mais atenção à voz de Deus e colocar em prática. Existem muitos casos de pessoas que foram cristãs e que se arrastaram para todo esse tipo, o mundo do crime, o mundo das drogas, o mundo daquilo que não presta. Então existe no ser humano o potencial de fazer o mal? Terrível! Agora, mesmo isso sendo verdade, aquele que é toda pureza, aquele que é todo amor, aquele que é toda santidade, conseguiu enxergar o que ninguém enxerga. Ele conseguiu enxergar um homossexual, um drogado, uma prostituta, um ladrão, um assassino, um mentiroso, um político corrupto, um Ezequiel no céu. Ele conseguiu enxergar o que ninguém enxerga. Impressionante isso. Porque eu não me enxergo no céu, eu não mereço ir para lá. E olha que eu sou o pastor da igreja. Como é que você se sente? Agora, Deus conseguiu enxergar a gente no céu. E Ele foi até as últimas consequências para tornar possível que eu e você habitemos lá para sempre. Ele foi até o fim. E Ele foi até o fim, realizou a redenção, salvou a humanidade, o preço está pago, Satanás não pode nos condenar por um pecado, a única coisa que pode nos condenar é a nossa falta de fé no Salvador, não é o nosso pecado, o pecado não pode mais nos condenar. E agora Cristo envia o seu Espírito para fazer a sua obra no mundo. E o Espírito é Cristo exatamente igual Cristo, separado da personalidade humana. E onde Cristo purificava leprosos, o Espírito purifica leprosos. E onde Cristo perdoa pecados, o Espírito conduz toda a estrutura que conduz as pessoas ao perdão dos seus pecados. E agora essa obra começa a fazer a diferença. Essa obra começa a pegar o político corrupto e fazer ele renunciar à corrupção. E fazer ele dizer para os amigos de corrupção dele que aquilo não vale um centavo, que aquilo não vale um prazer que aquele dinheiro compra. E agora esses homens que ainda não se abriram para essa graça, eles começam a ser julgados e eles começam a ter a oportunidade da sua visitação. E agora Deus vai falar com eles. E Deus vai oferecer o perdão para pessoas que a gente não ofereceria perdão. Porque a gente às vezes trata a questão do pecado como uma coisa abstrata, né? A gente oferece o perdão dos pecados para todo mundo, mas se a minha vizinha falou mal de mim, brigou comigo, uma coisa, a coisa já muda de figura, né? E Deus não. Deus oferece o perdão de fato para quem peca de fato, através dos cristãos, que também já foram perdoados, estão salvos, estão, pela graça de Cristo, guardados para o dia da sua morte ou para o dia da volta de Cristo. E existe uma mensagem por detrás de tudo isso. Deus nos ama, Deus nos redime e Deus nos transforma. E essa verdade é uma verdade da realidade que existe em Deus, em direção a todos os seres humanos. Porque Deus ama o que está salvo, mas também o que não está salvo. Deus redimiu o que está salvo, como redimiu o que não está salvo. E Deus tem poder para transformar o que está salvo, como o que não está salvo. Mas aqui entra uma questão interessante. O mundo não quer ser transformado. Porque para o mundo ser transformado, sabe o que o ladrão tem que fazer? Ele tem que trabalhar. Para o mundo ser transformado, sabe o que o mentiroso tem que fazer? Ele tem que ir para as pessoas que ele espalha as mentiras dele e fazer algo que a gente não gosta de fazer. É humilhante. Olha, eu menti que eu falei com a pessoa, não falei. Coisa tão simples, né? Mas para a gente isso é muito vergonhoso. É muito ruim ser mentiroso. E as pessoas inventam cada vez mais mentiras para encobrir as suas mentiras. Até nos hospícios elas acreditam nas mentiras delas. É assim que acontece. E o mundo não quer ser transformado. Aí o que o mundo faz? Nega a redenção. Não, o evangelho é uma bobagem. O evangelho é uma história aí de um pessoal ignorante. Onde é que vai resultar essa atitude cética? Deus não existe. Deus não ama ninguém. Sendo que a verdade é exatamente o contrário. Deus ama a todos, redimiu a todos na cruz do Calvário e tem poder para transformar a todos. E quando o mundo é confrontado com essa mensagem, aqueles que são de Cristo ouvem o barulho do alarme de incêndio e saem correndo pelas escadas. E eles são salvos. Os outros desprezam o alarme de incêndio. E agora eles são queimados. E o fogo começa por dentro. E agora, todo o ódio que eles têm contra eles mesmos, contra a família deles, contra a sociedade deles. Porque o mundo não é ideal para ninguém. E todo mundo tem frustração, todo mundo tem raiva, todo mundo tem coisas tenebrosas dentro de si. E agora esse mundo pega tudo isso, que é fruto do seu pecado, transforma em ódio e lança contra você. Da mesma forma como lançaram contra Cristo. E por que eles vão fazer isso? Porque eles não conhecem a Deus. É o que o texto nos disse. Eles vos farão tudo isso. Vos perseguirão, vos matarão, vos serrarão no meio, vos jogarão nas prisões, blasfemarão contra vocês, vão caluniar vocês, vão mentir contra vocês, vão puxar o tapete, vão fazer o que puderem para atrapalhar, porque não conhecem a Deus. Essa é uma triste mensagem. Mas é um não conhecer que poderia muito bem ser diferente. Poderiam conhecer, porque Deus os visitou na pessoa dos seus filhos, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, porque essa é a verdade. O relato continua do verso 22 ao 25 e Cristo continua dizendo o seguinte: se eu não tivesse vindo, nem lhes tivera falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e o meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: me odiaram sem motivo. A Bíblia ensina que onde não existe lei, não existe pecado. É totalmente incoerente e injusto eu condenar o mentiroso como pecador, se eu nunca falei para ele que mentir é pecado. Mentir é uma coisa totalmente natural da vida humana. Se eu não dizer para ele que isso é fruto da queda, que isso é fruto da tentação, que isso é fruto do mal, eu nunca vou poder, e eu não dizer para ele uma lei, não dirás falso testemunho, se eu não fizer isso por ele, eu jamais vou poder condená-lo. Cristo fala de si mesmo como algo nesse sentido também. Se eu não tivesse vindo e não tivesse dito para eles, eu morro pelo seu pecado, eu morro pela sua mentira, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelo que quer que seja. Se ele não tivesse feito isso, ninguém teria pecado ao não crer na salvação. Porque realmente, como é que a gente vai ser salvo se a gente peca? Esse sempre foi um dilema. E as religiões pagãs sempre tentaram resolver esse dilema. Vocês conhecem muito bem a história da reencarnação. A reencarnação é uma doutrina que tem por objetivo tentar salvar o homem que não pode ser salvo. Por quê? Porque todo mundo peca. Aí você tem que explicar isso de uma outra forma. Não, Sabe por que, que eu sou nervoso e eu sou violento? Ah, porque na minha outra vida eu era muito pacato, daí agora eu preciso, né, dar uma contrabalanceada no negócio, né? Aí eu expliquei o meu pecado de forma que eu já não sou mais tão culpado. Ah, mas então você vai sofrer. Não, tudo bem, eu te dei um soco hoje. Não, na próxima vida você me dá um soco, aí a gente fica tranquilo. É uma forma de tentar racionalizar para salvar quem não pode ser salvo. Mas não é por aí que Deus age. Cristo salva não o homem através do homem, mas Cristo salva o homem através de si mesmo. Sem lei e sem Cristo, todo mundo é inocente. Mas Deus deu a sua lei, Deus enviou a Cristo. E não existe desculpa para o pecado. Não existe desculpa para se perder. A mentira era tão gostosa que você preferiu se perder? Ah, a imoralidade sexual era tão boa que valeu a pena trocar o céu pelo inferno. Ah, o dinheiro, o que mais? Qualquer coisa. Não existe mais desculpa para se perder. Porque em Cristo tudo isso foi desmascarado. Por mais prazer, glória e honra que o mundo possa te dar, Jesus te pergunta, do que adianta o homem ganhar o mundo? Perder a sua alma. Não adianta nada. Então, diante dessa própria mensagem, os homens odeiam a Cristo. Em face da verdade de Deus e das obras de Deus. Cristo fez o que nenhum outro fez. E tão impressionante foi a reação de ódio contra Cristo, porque analisa o seguinte. Inclusive os próprios religiosos, né, eles eram mais mundanos do que muitos pagãos. Né? Eles veem Cristo fazer o que faz, e para não admitir que Cristo era o divino Filho de Deus, o Messias, ah, ele faz é por Beelzebu. Mas analisa, né? Beelzebu estava com eles a vida inteira antes de Cristo, né? Qual que é a obra do tal do Beelzebu, né? É a maior desgraça que você puder imaginar, né? Tudo que é crueldade, que é maldade, que é estupidez, que a gente nem entende, as barbáries que já foram feitas nesse mundo por instigação do diabo. Aí vem um homem cuja obra é exatamente oposta. Aquele homem que o diabo, né, entre aspas, coloca paralítico, 40 anos, podre, no chão, Cristo com uma palavra, irmãos, levanta e anda, cura o homem. E essa cura física é 1% da cura que Jesus realiza no homem, dentro dele. Porque imagina a felicidade, a gente não tem dimensão, irmãos. É uma coisa impressionante a felicidade, a alegria, a restauração que a obra de Cristo realiza na alma humana. Aí você, para manter a sua posição de pastor, vê Cristo fazer um negócio desse, é o diabo que fez. Ah, que bonito, né? E aí se cumpre exatamente o que estava escrito na lei. Me odiaram sem motivo, não tem razão, não tem motivo. Essa é a verdade. Agora, abre a Bíblia no Salmo 69, e vamos dar uma olhadinha de onde é que João tirou essa profecia. Um verso muito interessante, o verso 4. O salmista canta a seguinte oração. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram me destruir, que me atacam com mentiras, são poderosos. E eu tenho de restituir aquilo que eu não furtei. Isso é um texto impressionante. Não sabemos se o salmista era careca, né? Porque ele está dizendo que é mais que cabelo da cabeça dele, né? Então, quem sabe eram pouquinhos assim, né? Um pouquinho cabelo assim, né? Quantos cabelos será que eu tenho, né? Não tenho muito, né? Mas o salmista talvez não tivesse muito, mas também ele achava que tinha mais inimigo do que aquilo. Todo mundo, irmãos, espiritual dos demônios. Todo mundo carnal dos homens em rebelião contra Deus que odeiam a verdade. Tudo isso forma um grande exército. Mais numerosos do que os cabelos de todas as nossas cabeças juntas. Um exército enorme. E o salmista implica sobre si que ele está sendo odiado sem motivo, sem causa. E ele diz algo muito interessante. Eu preciso restituir o que eu não roubei. A gente não sabe, irmãos, como que era a experiência desses profetas com Deus. Porque certamente esse salmista, ele fala da experiência dele. Ele percebe essa mesma oposição que existe contra Deus hoje, sempre existiu, e sempre quem amou as pessoas, quem seguiu a Deus, foi odiado e perseguido. Então ele percebe isso e ele relata no seu louvor, na sua oração. Aqueles que me perseguem, que me odeiam sem causa, eles são muitos. E eu me sinto na posição de quem tem que devolver o que não roubou? Será que esse homem tinha noção do cumprimento de um negócio desse em Cristo? Porque o salmista não era sem pecado. Para dizer que não estava sofrendo, sabe, injustamente. O salmista era pecador. Mas aquele que restituiu o que não roubou, esse não tinha pecado. Porque esse foi Cristo. Cristo pagou o preço do crime que ele não cometeu. Mas que eu cometi, que você cometeu, que nós cometemos. E sem motivo foi odiado. Para terminar, vamos voltar lá em João 15, os versos 26 e 27. E nós terminaremos a meditação desta noite. Esse maravilhoso dia de sábado. Cristo invoca o testemunho do Espírito Santo e dos cristãos, dizendo assim, verso 26. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós testificareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo é o Consolador. E só quem pode consolar a gente das nossas tristezas é quem conhece a nossa tristeza. Às vezes a gente está tão triste que não consegue derramar mais lágrimas. A nossa tristeza já secou. E o Espírito Santo conhece essa tristeza, porque ele conhece a alma humana. E ele pode consolar a gente quando a gente duvida que Deus nos ama. Porque às vezes alguns de nós, em nome de Deus, não obedecer a gente, né? A gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. E quando Deus não faz, a gente fica naquela, será que Deus ouve? Será que Deus ama? E essa é uma aflição terrível para os pensadores, para os filósofos da religião. Para os que não pensam muito, isso não tem importância. Mas para quem para pensar, o negócio é pesado. Por que que Deus, podendo fazer, não faz? E a gente se sente angustiado, triste, uma vida ruim, uma vida cristã ruim. E o Espírito Santo é nos enviado para nos consolar. E para nos consolar, ele nos esclarece. Ele diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Que os caminhos de Deus são mais altos do que o céu. E os nossos caminhos são tão baixos quanto a terra. E ele nos revela a verdade, e ele nos consola, e ele nos ajuda, e ele nos abençoa. E ele testifica de Cristo. Cristo te salva porque te ama. Te redimiu porque quer viver com você para sempre. E ele testemunha do Senhor. E quando o Espírito Santo testemunha de Cristo, e a gente aprende, a gente aceita, a gente é renovado, a gente é transformado, então nós poderemos pregar com amor, com muito amor. Mesmo que esse amor gere ódio, desprezo, maldade, ingratidão, todo tipo de malícia, de maldade, etc. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu da minha velha vida, aí eu dizia para ele, né, eu sou pastor hoje em dia, tá, legal. Aí eu falei assim para ele, pois é, mas eu vivo numa era muito ingrata para ser pastor. Porque antigamente os homens tinham muita vergonha de ser homossexual, né? Hoje em dia é mais bonito ser homossexual do que ser pastor, né? Não é verdade? É uma época ingrata, né, para pregar a palavra de Deus. Mas do que importa? O que importa é a reputação diante dos homens? Não. Ainda que nos odeiem, que nos desprezem, que sejam instrumentos do diabo, do mundo, para perseguir, nós lutaremos contra eles. Mas não com as armas deles. Nós lutaremos contra eles com a famosa citação de Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que a gente vai vencer eles. E não é porque a gente é melhor do que eles. Não fostes vós que me escolhestes. Não foi você. Não foi porque você mereceu, não foi porque você deu dízimo, não foi porque você usou terno, não foi porque você guardou sábado. Não foi por nada disso. Foi incompreensível, foi unilateral. Deus escolheu. O que ele viu em mim ou em você? Não sei. Mas eu acho que coisa boa não foi. Porque ele viu tudo. Ele viu toda a minha malícia, toda a minha vaidade, toda a minha violência, todo o meu erro, toda a minha falta de amor, toda a minha falta de fé. E me escolheu. Mas sabe que eu não quero justificar nenhuma falta de amor, falta de fé, vaidade, malícia, violência, nada. Eu não quero justificar essas coisas. Eu não quero odiar a ele. Porque ele é diferente de todas essas coisas. Eu quero pedir perdão para ele. Eu quero dizer para ele que eu amo ele, apesar de ser limitado no meu amor. E eu quero dizer para ele que ele faça o que ele quiser da minha vida. Você quer dizer o mesmo por você? Ainda que isso acarrete a perseguição e o ódio do mundo? Essa é uma tribulação. Mas Paulo vai dizer que ela é pequenina quando comparada com o peso eterno de glória que essa perseguição nos prepara. Não dá nem para comparar. É igual comparar um centavo com 500 trilhões de dólares. É incomparável. Todo sofrimento que o diabo puder trazer contra nós aqui é um centavo diante dos infinitos trilhões de dólares que nós vamos desfrutar para todo sempre, que são uma pálida imagem, pequenina imagem da graça abundante e infinita de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que te abençoe, que te guarde, que te ensine a vencer o mal com o bem, que me ensine a vencer o mal com o bem, que faça de nós pessoas que não dependem da aprovação do mundo para nos acharmos bonitos ou bem-sucedidos, mas que nós dependamos somente da aprovação de Deus e que quando Ele olhar para nós, Ele possa ver e dizer assim: esse é o meu filho, essa é a minha filha e em vocês eu tenho o meu prazer. Você quer? Quer essa experiência? Essa experiência está totalmente aberta para você e ela só te exige uma coisa: amem uns aos outros. Não importa o preço que a gente pague por esse amor, amem uns aos outros. E se você deseja viver esse amor, se coloque em pé e vamos orar. Oremos ao Papai do Céu nesse momento. Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, porque antes de tudo o Senhor nos amou, Deus. Amém. Sem merecermos, sem escolhermos, sem aceitarmos, sem entendermos, o Senhor foi até o fim por nós. E nós queremos, Pai, viver até o fim dos nossos dias por Ti, Pai. Nos ensina a Te amar, a Te louvar, a Te seguir. E que esse amor para contigo se reflita e se cumpra no amor de uns para com os outros. Que assim, Pai, o Senhor nos perdoe aquilo que temos falhado. Em qualquer sentido, contra a nossa família, contra as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa sociedade, contra as pessoas dentro da igreja. Que tudo isso seja purificado pelo sangue de Cristo e que sejamos redimidos e transformados, Pai. Que o Senhor tire de nós o que não é Teu e que o Senhor coloque em nós o imenso amor e a imensa graça de Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.